de dizer que eu te traí. Banda Fênix. E tá mandando esse olhinho porque vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer por meu namoro e risco. Teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Se quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem cem. Se quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem cem. E tá mandando esse olhinho porque vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco. Teve sua oportunidade, não aproveitou. Vacilou, não vingou nosso amor. Agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. Se quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem cem. Se quer ver eu trair meu bem, nanani nem vem. Igual ela só uma, igual você tem cem.